chave que bate, bumbum que balança. Segura a vingança, segura a vingança. Enquanto de raiva você enlouquece, sua pressão sobe e minha raba desce. Arrasca, chinela. Portal do Arrocha. Tô louca. Depois de terminar, ainda quer mandar em minha boca. Que audácia. Você não tem moral, agora eu vou fazer pirraça. Eu vou pegar o meu restinho de maldade, vou esfregar na sua cara. Não chora, não chora. Vou pôr a roupa que arranca assovio. Todos vão ver o que só você viu. Não chora, não chora. É grave que bate, bumbum que balança. Segura a vingança, segura a vingança. Enquanto de raiva você enlouquece, sua pressão sobe e minha raba desce. É grave que bate, bumbum que balança. Segura a vingança, segura a vingança. Enquanto de raiva você enlouquece, sua pressão sobe e minha raba desce. Enquanto de raiva você enlouquece, sua pressão sobe e minha raba desce. É grave que bate, bumbum que balança. Segura a vingança. Enquanto de raiva você enlouquece, sua pressão sobe e minha raba desce.